vídeos. Aqui o grave é forte. Só gosta do perigo e só quer colar comigo e agora. Transar com ela é um vício sem caos e sem sacrifício. Se elas gostam de bandido, eu sou envolvido. E elas falam assim pra mim. Eu já sei o motivo, é porque eu sou do corte. Te impressiona comigo, e com meu artigo. Mesmo sendo novinho, já conquistou tudo. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, na cara dura. Eu vou bater nesse rapão. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, na cara dura. Só gosta de ladrão. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara. Daniel Vídeos. Referente do dia da ocasião, porra. Esse é o Teixeira Lestan. RPH da Serra. E Luizinho, putaria com crime nós sabe fazer. Cara, vem pra fazer história, porra. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, é na cara do rap. Só envolve com ladrão. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, é na cara do rap. Elas tão diferente, como é que pode? Eu já sei o motivo, é porque eu sou do corte. Te impressiona comigo, e com meu artigo. Mesmo sendo novinho, já conquistou tudo. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, na cara dura. Eu vou bater nesse rapão. E elas falam assim pra mim, na cara, na cara, na cara dura. Só gosta de ladrão e elas fazem assim pra mim. Na cara, na cara, na cara dura. Eu vou bater nesse rapão. E elas falam assim pra mim. Na cara, na cara, na cara dura. Só envolve com ladrão e elas fazem assim pra mim. Na cara, na cara, na cara dura. DJ Daniel Vídeos. RPH da Serra. E Luizinho, putaria com crime nós sabe fazer. Cara, vem pra fazer história, porra.